Mano, vamos lá, vamos no pau, rapidaço aí, vai, cara. Rapidaço. Tem que trabalhar, cara. Não respeita essa merda de Dia das Mães aí. É, foda-se, né? Toma. Foda-se esses dias aí. É, pela sociedade. A Gabi não ouve esse programa, não, cara? Cara, é, ouve, cara. Ela vai ficar brava contigo, cara. O que eu falei? Fica falando mal de Dia das Mães, ela é uma mãe agora, cara. Mais respeito, viu? Ah, mas ela tá... Ela não tem mais nenhum tipo de fé na sociedade, cara. Sim. Não se preocupar. Você devia tomar como exemplo o Shogun, né, cara? Você viu ontem. Ele... Maravilha, né? Ele agradeceu a mãe dele, desejou feliz Dia das Mães pra todo mundo, depois de destruir o olho lá do maluco lá. Eu acabei de ver o Neymar fazendo isso. Neymar? Mandando um salve aí pra todas as mães do planeta Terra aí, mano. Legal isso, cara. Legal. Você ligou pra sua mãe hoje? Ainda não, mas eu vou ligar daqui a pouco, cara. Ela tá, deve estar esperando. Eu gosto da sua mãe. Ela é uma boa pessoa mesmo. É, tem uma boa... impressão uma dela. Pai mesmo. É, no jogo lá do Santos e Grêmio a gente vai conhecer ela. Você vai conhecê-la, né? Ela vai com a gente? Se bobear, cara, vamos ver. Mas e aí, cara, do que a gente vai falar hoje aí? Faz tempo, né, que a gente não faz nosso programinha aqui. É, tem que colocar o papo em dia aí, cara. Tamo devendo, foi, né? Foi triunfo atrás de triunfo, né? É demolição, né? A ressaca do orgasmo foi muito longo, foi tântrico. Puro êxtase, né? Êxtase. Muito dias êxtase. E dias com o pau lá dentro. Foi foda. Foda, cara. Foi foda. Você nem pode começar. Eu tenho que recapitular o episódio São Paulo Futebol Clube, né? Pessoal aí achou que a gente ia esquecer e... ia deixar passar, né? Pô, mas não vai rolar. Não vai. Tu foi lá, né, cara? Cara, fui lá. Conta pra gente. Foi brutal, mano. Foi muito brutal, cara. Foi foda. É, pô, aquele setor Visa lá é bom pra caralho, mano. Você ficou metendo pau. Ah, foda-se foi... aquela bosta lá. Cara, vai se foder. Uma bosta aquilo lá. Tem que se pagar pau de arquibancada, mano. Aqui é vida louca, mano. Peraí, deixa eu pegar meu cafezinho aqui, peraí. Pega. Abandonou o chá. Que delícia, mano. Vou pegar um pra mim também, cara. Espera um pouquinho aí. Tá. Já volto. Peguei aqui, cara. Cafézinho brasileiro. Comprei. Delícia. Ilegal. Mas e aí, cara? Conta pra gente. Aliás, eu acho que depois bota lá no nosso site. A gente tinha que fazer uma homenagem. Agora que eu tô pensando no negócio do Dia das Mães. Você tem razão mesmo, cara. É, pô. Bota algum símbolo lá, sei lá. Símbolo. Bota uma vulva, uma útero. Bota um útero lá, mano. Vou botar um útero, cara. Útero alvinegro. Útero alvinegro dando luz. A baleinha, né? Baleinha e o baleião, né? Pô, vou achar uma foto de uma baleia nascendo. Deve ter, cara. Homenagem ao Dia das Mães. O bagulho vai ser foda. Mas e aí, cara? Conta aí, né? aquele dia então, caos. Cara, foi esse dia foi maravilhoso, né? Colei lá no setor Visa, pirei nessa porra. Tu gostou daquela merda? Gostei, cara, porque eu gosto de ficar colado no campo. Então, mas antigamente tu ficava colado no campo, sem o vidro, inclusive. Era não, muito melhor. Tem, antigamente era melhor. Isso não quer dizer que seja ruim. Você acabou de falar que... Falando eu, mal acabei, eu acabei de falar que você fica falando merda aí da, do setor Visa, o setor Visa arregaça aqui bancada, mano. Muito mais vida louca. Você fica no campo mesmo. A bosta, cara. Que bancada, putão lá. Vai, fica lá sentado lá com a tua. Que sentado, eu ficava em pé no alambrado. Aqui é alambrado, maluco. Fica lá sentado, mano. Aqui é alambrado, maluco. Anos e anos de alambrado, cara. Mas enfim, foi animal. Isso aí é pra Playboy que não quer pegar a fila. E compra sou sócio, lá. Sócio, mano. Você. No sitezinho. Você é sócio. Qual que é o teu número aí? Fala aí de novo. Cara, nessa porra desse país aí, mano. Fala aí o número aí da sua sociedade lá. É 36.024. Mas e aí, cara? Fala aí, Dudu. Chegou lá no setor Visa, e aí, cara? Bom, foi um deleite, né, cara? Poder aloprar com direito a muita crueldade lá, os jogadores do São Paulo com a galera, né? Cara, fiquei impressionado, porque os caras escutam tudo, né? Ali é foda. Teve uma hora lá que eu tava eu e meus manos lá, e a gente pegou, começou a gritar pro Cicinho, né? Ele veio cobrar lá um lateral. Sim. Só que a gente ficou gritando enlouquecidamente, né? Cicinho, viado... Esse tipo de merda assim, né, cara? Sim, básico. Por que você é tão viado? Esse tipo de coisa. Comi tua mulher. Chegou uma hora, pra você ter uma ideia, ele pegou, deu uma olhadinha pra gente, assim, e ficou balançando a cabeça, né? Sinal de qualquer. É, os caras ficam bravos ali, mano. Fica foda, cara. Mas e aí? Quem sofreu mais foi o Richarlison, coitado. É, eu tenho um pouco... Ele é o melhorzinho ali, cara, na verdade. É, né? Naquele dia ele foi simplesmente entubado pelo... pelo monstro Pará. É, o Pará tá... É, eu acho que a gente tinha que dedicar um trabalho aí. Na nossa rádio aí pra fazer um... Pra entender o que é o fenômeno Pará, né? É. Meia culpa. O cara mais lixo do mundo, né? É. Jogador mais medíocre, né? Tipo um. Picho. Um cara que era forte candidato ao esquecimento, né? De repente se revelar como um personagem crucial pra conquista do título. Um leão. Monstro. Tanto que eu puxei um. Eu puxei um canto de guerra lá, foi foda. A galera entrou na onda, não? Entrou, cara. O que eles falaram? Como que era? Monstro. Só isso. Só isso. Foda, cara. A galera entrou na onda. Entrou, cara. Entrou. Mas conta aí do... Porque depois eu li lá, no... uma declaração do Richarlison falando que o... O Neymar e o Robinho desrespeitaram ele. Eles ficavam de risadinha. E aí eu cara, lembrei então, daquele momento lá que o Robinho... Que eu te compartilhei com exatamente. Você. Exatamente. É, foi isso daí mesmo, cara. Agora, Samuel, você acha que o Santos ele vai perder a oportunidade de tripudiar em cima do São Paulo, cara? Historicamente sempre foi assim, sempre entendeu? Foi. Diego dançando lá naquela cueca dos caras lá. Então não tem. Fábio não... Simplício nervosinho. Foda. Essa, é histórico. Essa coisa do. Essa compaixão São Paulina aí. Pro Santos, time. Aristocrático, orgulhoso. Aristocrático, homens nobres que cultuam e. Respeito a hierarquia entre os melhores e os piores. Sem dúvida. E é isso, cara. Como sabe? Sempre. Então, como sempre. E essa cena foi linda, né? Que chegou... É o seguinte, o Robinho, ele tava driblando o pirulito, né? Pirulito é o Richarlison? Não, não, o... Caralho, o Alex lá... Alex Silva. Alex Silva, que ele caiu, né? É, sentou na cabeça caiu, dele. Caiu no pau lá do Robinho, ela ficou com a carinha de êxtase. Risinho, é, dá uma risadinha, né? Mas e aí? Porra, cara, essa cena foi foda aqui, não, com certeza a TV não pegou, né? Porque uhum. tava do lado contrário, né? Não, mas tem uma hora que apareceu, o Robinho virando e dando risada ali, pra galera. Depois que você falou, eu revi os melhores momentos, aparecem, cara. É. Será que é esse mesmo? Aparece, cara. Dá uma olhada lá. Sei que ele pegou, ele tava no meio do drible. Daí ele olhou pra gente, né? Aquele jeitinho maroto lá. É. E pegou e deu uma risadinha, né? E todo mundo ficou louco, né? Pode crer. A gente pegou e começou a grudar no vidro, né? Aliás, foi foda. Esse do vidro é muito doido. Chegou uma hora lá, eu pensei que até apareceu na TV essa merda aí. Que os caras, eu acho que foi talvez o próprio Richarlison que foi cobrar o lateral, a gente grudou no vidro, daquele jeito meio fazendo boca de peixe, tá ligado? Gritando, não, não! Um bagulho muito atormento. Demais, velho. Tormento, né? É, imaginando essa tua boca mesmo, naquela porra de vidro, tá doente. Ué? Ué? Olha, você se ligou que eu apareci nos últimos jogos aí, vários momentos aí. Você chuta a grade? Cruciais aí do jogo, cara. Pô, essa cena chutando a grade apareceu em cadeia nacional, cara. Jogando a camisa de lado aí, dando uma porrada na grade, o vulto, né, do Neymar. Dá pra ver claramente que é você ali. Tá, mano. Tá. Reconheço, né? É. Eu sei onde eu tô. Inclusive tá um maninho do meu lado lá, o pé frio lá, filha da puta. Mas isso daí já é o jogo da final, né? Primeiro jogo. A gente tem mais alguma coisa pra falar da humilhação? Os caras saíram tão coitado, cara, que foi até... Pô, sei lá, né? Eu gosto mais quando eles saem mais revoltadinho, reclamando. Rogério Ceni reclamando. Até eles ensaiaram um chiliquinho, né? Mas eu acho que eles já estão tão pra baixo, né? É. Eu já falei isso daí, cara. O São Paulo, ele tá seguindo um caminho muito parecido com o do Palmeiras. Né? O Palmeiras, ele virou uma nova portuguesa, nova lusa, né? Sim, é o português total. Tese que eu endosso aí do Milton, né? Milton, total. Bem, em breve o São Paulo vai estar na mesma... patamar. Ele vai ter o mesmo destino aí, cara. Concordo. Porque vai ter que gastar grana aí com o Morumbi, não vai ter mais dinheiro pra merda nenhuma, vai virar o São Paulo dos anos 60. Que não era nada. Não era nada. Mas eu gosto do Ricardo Gomes, cara. Eu gosto da carinha dele, foda, né? Eu fiquei meio, fico meio imaginando o avião. Você tem dó dele, então, cara? É, da carinha dele ficou meio com pena. Tem uma carinha fofinha, né? É, tem uma cara muito fofinha, né? Tipo um pai, mano. É foda, né? O pai que todo mundo queria ter. Esses caras são uns coitados mesmo, viu? Eu dei... Aquele jogo... Não, daqui a pouco a gente chega lá. Mas e aí? Do São Paulo, bom, foi humilhação absoluta, né? Daqui a pouco os caras saem da Libertadores também, enfim. Esse ano não pegam vaga para Libertadores, evidentemente. Eles vão... Então, é todo, com todos os times paulistas aí, eles vão lá fazer companhia pro Corinthians e o Palmeiras na latrina, né? Esses merdas aí. Buraco. E o... Aí as finais tu apareceu lá... Tu foi nas duas, não? Fui nas duas, cara. Pode crer, cara. E aí? Foi tenso, mano. Foi tenso. Muito, cara. Mais trabalho que São Paulo, né? Aliás, dentre as teses aí que eu andei concebendo nos últimos tempos aí junto ao Santos Vitus blog, né? Tem uma que eu gostaria de apresentar, né? Que é quando o Santos ele joga com um time pequeno, cara. O Santos tem um sério problema mesmo. É, um inconsciente coletivo lá Elenco. do time, né? Que, cara, você bota esse filho da puta pra jogar com um time pequeno, né? Ele joga fazendo graça. Subestima, né? É que Subestima. é parte da natureza, né? Parte da natureza. É, a natureza do vencedor é assim mesmo, né? Pois é. Mas Pois é. daí do outro lado, esses filha da puta, eles crescem, né? Imagina, time vagabundo, medíocre, cara, aquele lá do Santo André, cara. É. É, a chance dos caras serem É alguma de coisa. sair do anonimato, né, Pois cara? é, pois é. Tentar ganhar do gigantesco Santos Futebol Clube. Pois é, foi isso daí, cara. Acho que você tem razão mesmo. É, quando a gente está jogando com um time pequeno, como foi contra o Santo André, como foi contra o Corinthians, a gente deixa de querer marcar gol e decide fazer brincadeira, chapelar, caneta. Enfim, aquela humilhação gratuita, né? Sem objetividade nenhuma, né? Isso que Zero, eu piro, zero. né, A ideia não é fazer mais gol depois disso. Depois disso cara? A ideia é simplesmente de deixar o outro pior do que já tá, né, cara? Porque se você faz 5-0, você. Enfim, os caras não têm esperança de nada, etc. Agora tá ali nos 2-1, os caras ainda estão achando que pode fazer alguma coisa. Os caras, pelo menos, espera, toma um chapéuzinho, toma uma variada ali. Então, é uma delícia isso, cara. Acho lindo. É, mas foi complicado, viu, cara? Imagina, na final. Sim, na final, filha da puta, foi, meu, os caras se vacilaram. Foi foda, foi foda. Eu Então, fiquei muito primeiro. puto com o. Bom, fiquei muito puto com vários ali, né? Mas o Brum, quando eu achava que ele não tinha mais como tirar uma carta da manga pra me irritar, ele consegue, cara. É impressionante. Ele foi expulso com o quê? 1 minuto de jogo? 5 minutos, Caralho, o cara não fez absolutamente nada, cara. além Nada, de o cara não entrar encostou na com bola, mano. uma. Caralho, um Achei foda a lixo. carinha dele, o rostinho dele falando Juiz? com o juiz, o rosto o rosto de anjo, né? De pastor, né, cara? Foda. Cara, a cena que eu mais pirei foi uma. Logo depois disso, assim, o Santos já tava com 7 jogadores na linha e o. Aquele Ah, você tá zagueiro que falando do entrou. último jogo já, né? Bom. Do segundo jogo da final. É, Fala. você quer falar alguma coisa antes? A gente pode voltar também, cara. Não tem problema. O outro tem um Dadá aqui. acontecimento interessante, mas fala aí. Aquela cena, tinha 7 na linha ali, e entrou aquele zagueiro lá, o Bruno Aguiar. Guiar, que eu gosto muito, Muito boa pessoa. Aí ele pegou a bola lá atrás, fez uma tabelinha com alguém ali, não lembro quem. E tentou jogar a bola pra frente, só que ele adiantou demais. E não tinha velocidade, porque ele é meio fortão, assim, gordão. Ele saiu correndo desesperadão, assim, pra pegar a bola. E a câmera filmou bem, cortou assim e fechou na cara dele, cara. É uma das coisas mais engraçadas do mundo. Tu viu os melhores momentos depois na TV ou não, cara? Pô, vi, mas não lembro disso aí. O que Vou que aconteceu? colocar isso, vou recortar essa parte, só colocar no YouTube e colocar na página do Santos Vitus. A cara dele é deformada, fazendo força pra correr, sem ter força. Mas o programa é admiração, cara, ali, cara. Vai ver, você vai passar mal com o bagulho, cara. É como se o pescoço dele, assim, abrisse A guerra, né? Exatamente, cara. Cara, é maravilhosa aquela merda. Vou postar lá mais tarde. Tu vai passar. Mas qual que era o fato do primeiro jogo? Pô, primeiro jogo, eu cheguei lá, né? E tava. Eu fui de arquibancada, né? E tava lotadaço, né? Parquet. E, cara, primeiro jogo eu fui obrigado a pegar. Primeiro assim, eu tive que pegar ingresso de cambista, que não tinha mais ingresso aquela merda, cara. Foda, né? Mas não tinha jeito nenhum, cara. E, meu, eu fui no dia lá que abriu, a fila tava Imensa. grotesca, cara. Grotesca, cara. Entendeu? O Santos é foda, cara. Meu, a torcida do Santos domina muito São Paulo, cara. Meu, o bagulho é nosso, cara. O Pacaembu é totalmente nosso, mano. Aquilo lá é a nossa A nossa lixeira, mano. A gente vai lá... Caga naquela bosta. Eu simplesmente defeca lá, mano. Defeca. Mas e aí? Não tem jeito, cara. É, daí beleza, né? Eu peguei e cheguei lá. Eu li que os cambistas lá foram linchados, caralho. Foram, cara. Inclusive no dia que eu vi os caras correndo atrás. É. Inclusive no dia que eu fui comprar, os caras da fila já estavam de sangue no olho aí pra encontrar um cambista e pegar os ingressos dele, cara. Pode crer. Tanto que eu vi, os caras estavam mais muqueados, não, os cambistas. Tava tenso, cara. Malha ao Judas. E, bom, mas eu cheguei lá, tava lotado ali pra cacete, né? E a arquibancada. Daí... eu peguei e fiquei num cantinho, sabe onde fica aquela... bom, você foi no Pacaembu já, né, cara? É, já. Anos atrás, já foi isso. Tá absurdo você ter que pensar nisso, mas tudo bem. Não, já fui várias vezes. Tanto no jogo do Santos, quanto Monsters of Rock. Você só vai em show aí do... em show em estádio aí de beisebol? Toma no cu, mano. Você ouviu o que eu falei? Não, cara. Não? Mas e aí? Vai só no estádio dos Yankees, mano. Mas... fala aí, local. E aí? Conta aí pra gente. Eu tava naquela escadinha, né? Lá da arquibancada que sobe, né? Daí eu consegui encontrar um cantinho, né? Daí chegou... daí na posição, a parada começou a lotar pra cacete, né? Daí chegou um neguinho, vida louca, matreiro, né? Pegou, colou do meu lado, assim. E começou a meio querer abrir espaço, né? Bem, o Santos jogando já tava levando 1-0, né? Sei. Daí... daí o cara pegou, meio empurrou, né? Ah, dá um cantinho aí. Daí eu falei, velho, não vai rolar não, cara. E aí? Falei, velho, não vai rolar não, cara. Porra! Meu Santista, não sei o quê. Levar merda, né? Eu me liguei com o cara da Força Jovem, velho. Força Jovem. É. Eu tinha vários maninhos lá fazendo a coberturazinha dele, né? Sim. Eu já pensei, eu tava nervoso, né, cara? Aquela merda tava perdendo, eu falava, mano, vou dar um nocaute nesse cara aqui, foda-se, mano. Eu vou preso aí, pelo menos eu vejo mais essa merda de jogo. Mas depois na sequência aconteceu uma... cena bonita, né? Que o Santos quase fez o gol e a gente se abraçou, cara. Foi foda. Porra, isso aí. Então fica aí a lição futebol pra paz aí em todo mundo. We'll be right back. eye, likes to comb his hair with a dipper eye. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune a checkered suit. Great to see her. In the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up, she called him son. She canonized the ground that he walked upon. Great to see her. E aí? Ah, mas isso daí, cara. Daí teve um segundo jogo. Eu já me... Dessa vez eu me... me antecipei aí os problemas e consegui escolher um ingressinho, né? E fui lá na, do lado da cadeira laranja, né? Eu adoro aquela grade, né, cara? Daí eu peguei, tava lá, né, cara, do... Colei já na gradezinha, daí, mano, colou um gordinho bestial do meu lado. Né, tá ligado? O gordinho do escritório. Bestial. É o gordinho triste. E aí? O cara colou do meu lado, eu já senti um clima meio esquisito, né? Só ligar como é que funciona, né, o... misticismo do futebol. Daí na primeira jogada, né, o Santos pegou, saiu, os caras começaram a ir pra cima, daí eu falei, pô, parar, né? Vai, vai, quebra ele, porra! Pode crer. E... daí o cara do meu lado, porra, calma aí, né? Já acabou de começar o jogo. E aí... Eu falei, beleza. Daí no querer, daí os caras cobraram a falta, foi o gol. É. Eu, mano, eu queria matar o cara, né? É, a culpa foi do gordo aí, né? Meu, gordo filha da puta, mano. Tinha que linchar o cara. Calma aí, acabou de começar o jogo aí, mano. Olha aí, o teu começar o jogo aí, seu... É final, cara. Tem que ir pra cima, cara. Lógico. Mordido, tem que ir mordido. Lógico. Aquele gol lá foi ridículo. Enfim, cara, não, aquele foi um dos gols mais escabrosos que eu já vi na vida, né? Ridículo. Gordo. Com vontade de vomitar aquilo lá, cara. Foi um absurdo. Bom, daí eu fiquei sucessivamente mudando de lugar na gradezinha pra ver se dava... Sorte. Se mudava a sorte. O né? Destino. Se eu encontrasse algum lugarzinho lá pra ver onde que tava batendo a luz, né? Uhum. Luz divina. Luz divina. E... Aí no começo deu certo, né? Foi aquele... O antológico, ele tá limpado. Pra quem vê o vídeo lá, eu apareço comemorando aí o primeiro gol. Eu junto com o Neymar, praticamente. Colocar na página lá, vou recortar, ó. Dar um print screen de você ali. Pessoal ver você. Como você é? Tipo um vulto. Um vulto no, atrás do Neymarzito lá, mano. Vai dar pra ver legal quem você é. O diabinho lá, cara. Motivando ele, né? E... Na sequência, os caras empataram, né? É. Não, eles viraram. Incrível. Viraram, não. É... Não, eles... não. A gente virou. Viraram, eles... daí a gente empatou. É. Um outro gol antológico, né? Ah, só aqueles gols lá já era para tudo aí. Vale por dois cada um. Desencana o jogo, mano. Épico. Parte esse jogo, mano. É épicos, mano. Foi épico demais, mano. O cara fazendo uma final, cara. Aqueles dois gols, ó, tomaram foi um foda, né? Foi foda. E... Mas daí os caras conseguiram a proeza de deixar os caras virarem, né? No final. Ah, o problema ali foi a expulsão do Marquinhos. Isso aí já acabou. Então, a expulsão do Marquinhos não rola não é no segundo tempo que rola? Não, é no finalzinho do primeiro. É no final do primeiro, é. Né? Então, cara, o que aconteceu com ele, mano? Qual que é a tua tese? Ah, ele tava, acho que, nervoso ali na hora. Perdeu o tempo da bola e entrou achando que... Na verdade, acho que os caras do Santo André estavam dando porrada pra caralho, né? E aí ele foi meio que numa de mostrar que os caras não iam bater à vontade, que eles também sabiam bater, etc. Só que o dele acabou ficando feio ali. Não conseguiu a descrição... necessária pra tomar só um amarelo. Pra violência. Veio aquele vermelho direto, nem ele esperava, né? Só que aquilo ali fudeu o time animal, cara. É, aquilo fudeu muito. Se e ficasse... Disso, o Leozito já tinha... O amarelo já tinha saído fora. Pro Nunes, quem que manda, né? É. Aquele bicho que nunca jogou em time nenhum. É, um... Bom, com certeza o Nunes vai escutar essa porra desse programa, né? Vai, seu bosta, mano. Safado. É, você não jogou em time nenhum, cara. Cara, não é nada. Você é um merda, mano. Você não é um nada. Na zero. Profissão e na vida, mano. Zero. Só sabe falar. Devia trabalhar lá com, sei lá, Marcos Mion. Vai lá. Pra lavoura, mano. Vai se fuder. Volta pra lavoura de café, mano. Filha da puta, mano. Mas... É, daí foi foda, daí o... Bom, daí quem foi expulso foi o Marquinhos, aí no segundo tempo... Aí no segundo tempo, os caras fizeram um... Aí o Brum foi expulso depois, né? Não, virou 3x2, cara. Virou 3x2. Ah, é verdade. É, logo depois da expulsão do Marquinhos, saiu o terceiro gol dos caras. É, isso, aí exatamente. O segundo tempo... já fomos fechados... E aí o Brum conseguiu a proeza de entrar e ser expulso em... Sei lá. Então, qual que é esse cara, mano? É, tá aí pra encher o saco, um estorvo, né, cara? Puta que pariu, mano. Bom, você colando aí, cara, vamos ver se a gente tromba esse cara lá no Canal 4 aí. Tirar satisfação, cara. Joga ele na vala lá, no... Que nem aquela treta que você me mostrou, né? Os caras caindo no esgoto, mano, dá uma porrada. Ai, caralho. Eu acho que eu tenho a moral, sim, de virar uma nele mesmo. Jogar o cara dentro do cara. Virar uma bomba nele, um upper lá e... Olha lá aí, cara. O cara vai te processar aí, ouvindo esse programa, cara. Ah, não vai acontecer nada, mano. Olha lá aí, cara. Mas e aí, mas daí o Santos se tornou heróico, né? Foi foda, aquele final foi foda, cara. Puta foi heróico, mano. Nossa, mãe. Bom, a partida real, assim, a partir dos 20 poucos minutos eu não conseguia mais ver o jogo, né? É, eu também tava doidão, cara. Eu me postei lá do lado do banheiro químico e comecei a fazer uma rezinha mística lá pra ver se... Reza de criança? Comecei a fazer a reza de criança lá pra ver se... ver se dava tudo certo. Essa coisa, essa coisa andava. Não, foi foda, cara. Aquele final... Falar, se a gente perdesse aquela porra... É, nem cara, me fala. Ia ser caótico. Aquela bola na trave lá, você tava vendo essa hora ou não? Cara, não vi. Nossa, mãe. Eu só vi a galera gritando. Eu quase tive um ataque cardíaco naquela bola. Foi brutal. Eu vi a galera gritando porque eu acho que a bola devia estar indo. Daí conforme a bola ia chegando perto da trave... Foi crescendo. Como os gritos iam crescendo, né? Era. Daí eu lembro que essa hora rolou uma reza muito, muito nervosa de criança, mano. Intenso o bagulho? A criança intensa, mano. Costa de avião ainda. Foda. Não, foi brutal, cara. Aquele dia, essa hora eu já tava. Nossa. E a hora do Arouca lá? Do Arouca. Que ele tirou a bola? Porra, mano. Nossa, foi foda também. Mas essa não foi no finalzinho, né? Foi no comecinho do segundo tempo. É. Mas mesmo assim foi brutal. É, o Arouca é foda, hein, mano? Leão, cara. Cara, você não botava fé no Arouca, hein, cara? É verdade, é hora de tu fazer seu meia-culpa aqui, cara. Verdade, verdade. Ah, eu sou... Quando eu erro, eu... Admite? Eu admito. Sei. E realmente errei em relação ao Arouca. Pensei que ele ia ser o merda que ele foi no São Paulo. Cara... Mas daí eu consegui enxergar que cara o muda. São Paulo que fez o cara ficar um lixo, né? Impressionante. Com certeza. O cara é monstruoso, mano. Se você tá num ambiente que te coloca pra baixo, né? Você fica pra baixo. É, lógico. Você tá num ambiente... Um ambiente sem competitividade. É. Sem hombridade, cara. Daí é foda, né, mano? Abracinho. Agora você entra num ambiente... Onde... Cara, a vida louca, mano. A guerra é o... Primeiro... É o lema, né? É, aí... É o lema da juventude, é a guerra, cara. O cara desembesta, né, cara? Então, foi foda. É foi bem cara. Foda, cara. É outro cara. O cara tá demais. Ele dominou muito ali aquele jogo, cara. É, daí eu acho que o Santos, ele revelou lá uma faceta que até então a galera desconhecia, que é a raça, né? Foi foda. Esse time aí não é só um time técnico pra caralho, né? É. Plasticamente maravilhoso. Lindo. Mas ele também tem uma alma de búfalo, né? É. Búfalozinho, mano. Combina todas as facetas possíveis do futebol vitorioso, né? Alma de orca, né, mano? Nossa, foda. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Foi bom pra calar a boca aí, né? Foi foda. Porque aqueles merda lá, com quantos em campo? 8? 7? 7 na linha e o... E o lixo no gol. Goleiro, né? Então... entre aspas, né? É. E o lixo no gol. É. Então, basicamente, 7, né? Não tinha goleiro. Não tinha. Então, sem goleiro também. Então, 7. O Santos sempre começa com 10 jogadores. Né? Sempre. Sempre com 10. Mas é isso, cara. Foi foda, chorei, cara. Foi meu, foda. Pensei em xingar o Edu Dracena na hora que ele veio comemorar lá com a gente, mas... te falei isso daí, né? Não. O Edu Dracena, ele subiu lá a gradezinha, né? Que eu tava. É, eu vi ele. Daí, pô, você viu ele subindo? Eu tava lá bem embaixo dele, cara. É. Daí, ele gritando lá, é foda, é foda. Eu pensei, foi um momento muito veloz, assim, fugaz. Eu pensei em falar, vai a merda, Edu Dracena. Cara, ia ficar desconcertado. Puta. Aí, a merda. Mas aí, no final, predominou lá o... Alegria de vencer. É. Depois ele foi importante ali contra o Galo, hein, cara. Verdade. Time que ele mais odeia no mundo. É, só contra o Galo que ele joga. O cara tava de atacante ali, né? Eu não acreditei, cara. Segundo tempo lá do Santos e Galo. Então, daí já a gente já parte aí pro último jogo. Daí esse jogo aí com o Galo, que finalmente o Dorival fez o óbvio, né? É. que é tirar o Marquinho do time e colocar o André, né, cara? Sem dúvida. Não tem como esse time jogar sem centroavante, cara. Não, não tem, tem. Não tem. Impossível. Concordo. Tem que ter lá referência, não dá, cara. E... O que é isso? O cafezinho não caiu bem aí, mano? Não. Essa rotinha, mano. Pior que não, cara. E aí? É o refluxozinho, né? Tô. Sai um vomitinho. O vomitinho, né? Sempre que eu sai um vomitinho amarguinho, cara. Bem horroroso. Cuidado, hein, mano. Progressivamente vai fudendo a sua... Sua laringe aí. É que você ficou lembrando dos momentos aí tensos. Aí eu fiquei. O negócio não tá legal lá embaixo agora. Bateu refluxo. Bateu. Vomitinho. Mas o último jogo aí foi. Daí eu acho que mostrou que por que é campeão aí, cara. Foi foda, mano. Foi foda. Um exemplo de hombridade. Que aliás, eu também tava presente, noite maravilhosa. Que me levou a desenvolver outra tese aí sobre o Santos, que é o time que só joga bem depois das 6 horas da tarde. E eu entendo isso, sou solidário a esse clima aí, porque realmente, quando tá aquele puta calor, eu só começo a funcionar mesmo mais no final da tarde. Total. É um puta erro da natureza aí fazer alguma coisa entre meio-dia e... É. O Santos é um time da noite mesmo. Da tarde, é o time da noite. Cara. Milton fala isso. Fala, não tem nada mais bonito do que ver o Santos... Jogando à noite? Os jogadores negros com aquela camisa branca na noite. É, isso é foda demais. Não tem nada mais lindo que aquilo, cara. É, isso é foda demais mesmo, cara. É. Pô, foi foda. Até fiquei um pouco triste lá. Fiquei com pena do Lucha, cara. Coitado. Do Lucha? Pô, fiquei, cara. Ele ganhou, falou muita merda, cara. Caralho, mano. Coitado, cara. Não, fiquei puto com o Lucha. Essa última passagem pelo Santos aí, ele foi muito cuzão, cara. Só falava do Palmeiras. É, foi cuzão, mas, cara... Só falava do Palmeiras. Bem ou mal, ele ganhou aí. Um brasileiro com o Santos. Ganhou suas coisas. Mas não, já deu. A era Lucha no Santos, pra mim, acabou. Depois já deu. O cara não volta mais. Eu queria que ele viesse. Você lembra? A gente... Verdade. A gente enalteceu lá, mas não esperava que... Apoiou a vinda dele. Mas ele tá decadente, porra. É. E tudo que aconteceu com ele ali, ele mesmo que... Pô, ficou falando que os caras não iam aguentar pressão. Que o Edu Dracena, o Robinho, não sabe se são jogadores que aguentariam a pressão. Aí os caras foram e comeram o cu dele lá, né, mano? Aí lançou essa, lançou. Antes de saber que ia jogar contra o Santos. Isso nas semifinais lá, contra o São Paulo. Apostando que o São Paulo ganharia. Falou, não sei se os jogadores do Santos aguentariam a pressão. Nem fala dos meninos, mas digo jogadores como Edu Dracena, Robinho... Aí, velho, os caras entraram com mordido, né? Por isso que rolou aquela cantoria lá. Ah, então foi isso daí, né? Vanderlei, vou chegar. Tardelli vai tomar o cu. Bom, onde que você teve acesso a esses bastidores, cara? Não, isso aí, ele deu a entrevista. Eu lembro quando saiu a entrevista, porque eu fiquei putão. Falei, pô, esse Luxemburgo quer aparecer, né, cara? Ele tava falando mais do Santos do que do Atlético Mineiro antes mesmo de saber que ia jogar contra o Santos. Ele ficou... O cara tá longe da mídia, ele fica louco, né? Aí ele começou a tentar entrar de... Pela polêmica. De gaiato ali, fazendo esses comentáriozinhos polêmicos e tal. Como um visionário. Ele achou que o Santos ia perder, né? Na semifinal. É, isso aí. E aí se fudeu, né? E eu pirei nessa história aí dos caras... Mandarem o Tardelli tomar no cu. E depois... Fala que é o Jamel. Isso foi animal. Mas você viu essa cena aí ou não, pô? Vi o... Só do Vanderlei. Eles falando do Jamel eu não vi, não, cara. Só tava transcrito, né? É, não. Porque primeiro a Globo colocou a notícia com o Tardelli, direto. Aí outras pessoas começaram a falar que não era Tardelli, que era o Jamel, né? E aí... Aí abafaram a parada. Ninguém... Resolveu. Mas acho que tem algum vídeo que aparece. Eu lembro de alguém falar que tem um vídeo que aparece os caras falando Jamel, aparentemente, né? Sei lá. Eu achei animal, cara. Foda, hein, cara. A ambiguidade do bagulho. Até isso. Os caras sabem jogar com as ambiguidades do... da vida. Da vida, cara. É o Brasil, cara. É sempre essa... essas contradições. Contrastes, harmonia de contrários, né? Diria o Alegria Gilberto e tristeza, Freire. Riqueza e pobreza. O burguês que dá rolê com o pobre. Tá? É a harmonia das contradições, cara. Verdade. Viver nesse, no limiar da ambiguidade, cara. Da dialética. Altamente, cara. O Santos é a encarnação do Gilberto Freire, cara. Foda. Não tem jeito. Você quer desenvolver isso? Mais pra frente a gente faz, mas aquilo ali é a Casa Grande Senzala em campo, cara. É a essência do Brasil. Pode falar o que quiser. E por isso que irrita tanto. Por isso que o povo fica irritado. Vendo o Santos ou lendo o Freire, irrita. Porque, na verdade, é um troço ninguém superior. Quer ver, né? É um troço superior. E a humanidade. A gente chegou num ponto que o povo tá obcecado com ideias de igualitarismo, né? Verdade. Esse individualismo trazido pelo Ocidente. Falso, né? Muita falsidade. Falso igualitarismo. A rejeição da hierarquia. E quando as coisas ficam abertas, assim, expostas, esse espírito hierárquico do brasileiro. Machuca, né? Machuca muito. Então incomoda, né? E é incrível como o Santos ele transparece essas coisas em todos os. Desde o hino lá, que fala que nem todo mundo pode ser, até a torcida, né? Que é a realidade que incomoda. Realidade que incomoda, é exatamente isso, cara. Tem verdade maior do que essa? Não tem, cara. O Santos é um troço que tá além. E aí o povo obcecado com justiça. Altruísmo fica bravo mesmo, né? O povão da democracia, do suor. É, o povo iconoclasta. Aí é foda, né? Mas a gente vai... eu acho, cara, é uma coisa muito evidente no, na história do Santos Futebol Clube, que mais uma vez essa geração veio lembrar aí a sociedade, né, cara? O Santos é o melhor, ponto. Choque de realidade que o Brasil ponto. Precisa tomar, ocasionalmente. Você entendeu? Ponto. Nunca teve tanto time, né? Um clube nunca teve tantos times, velho, memoráveis, como teve o Santos, cara. Fato, acabou. É um fato. O Santos parou o mundo, parou uma guerra, mano. Parou o mundo. Tenho o que mundo. Discutir. Não tenho que discutir. Você entendeu, cara? Meu, quatro gerações... Você entendeu? Num espaço aí do que? 40, 50 anos, pô. É uma máquina. Pô, quando que você teve aí? Quando que teve time do Corinthians que parou tudo? É, Corinthians nem fala, cara. Quando que teve time do Corinthians? Quem que o Corinthians revelou? Não revelou ninguém. Zero. Não revelou ninguém, nada. Cara. Revelou o Jô. Revelou o Jô e o Dentinho. Você falar, o Corinthians revelou o Rivelino? Verdade, mas não ganhou nada lá. Não, não ganhou picas lá, cara. Revelou Mirandinha, Tupanzinho. Exatamente, cara. Você entendeu? Esses ídolos de barro, né? Grandes ícones. A seleção é famosa pelos corintianos que trouxeram os títulos aí pra ela. Então, cara, é o seguinte, ajoelha. Futebol brasileiro é o Santos, cara. O resto é resto. Sabe, ajoelha, mano. Sabe, a coisa tá lá. Sabe, Deus ele tem uma hierarquia pré-estabelecida aí. O Santos sabe, é uma. Entre os que mandam e os que obedecem, cara. O corintiano obedece, cara. Santos é quase que uma obra futurista. Onde você tem que. A grandiosidade do negócio é vertiginoso, né? É foda. Pô, é fica foda, com medo de altura vendo Santos. É foda. Barriga, cara. Sabe, é muito avançado. É, foda. Então, não tem, cara. Sabe, é o time que inspira todo mundo. Olha aí. É só você ligar na TV. Você vê o que os caras estão passando agora. Eu tenho certeza que algum canal tá falando do Santos, cara. Certeza, cara. Certeza. Porque é o time que inspira aí. Dá esperança pro humano, né? É. Depois dessas divagações aí, o que que... A gente tem alguma coisa mais pra falar do... Bom, mas você tá colando aqui, né? Você tá colando com isso. Semana que vem? Semana que vem, cara. Sexta-feira que vem. Que que foi? Já tá batendo a noinha, cara? É, mano. Todo dia tem que enfrentar um leão... E você vai ter que enfrentar o teu agora, cara. É. Já chega a tua vez, cara. Fica uma viagenzinha de avião. Já chega a sua vez. Fica sossegado. 10 horas, meu filho. Você vai pra onde? Alemanha, né? Vai tomar no cu. Quanto tempo que é pra cruzar o Atlântico? 10 horas daquela porra lá, cara. Cruzar o Atlântico. Quanto tempo que é? Não, mas não fica frio, cara. Eu tô tranquilo, cara. Eu só rezo bastante quando subir, tá? Tranquilo, cara. O problema é seu aí, cara. Air France, né? Tu tem que pegar o tal do Air France, não é? É, só tenta não ficar muito... Pegar um lugar na asa, né? Você sabe disso. É Air France que tu tem que pegar pra ir pra Alemanha? Só pega um lugar na asa lá, porque... Você tem que fazer parada na Alemanha, não tem? Tá ligado, né? Se você olhar pra turbina... Ô, Nasa. Tem voo direto de São Paulo... É, onde você vai mesmo? Berlim? Tem navio direto. Não, tem voo direto ou não? Que Belém, mano. Não vou pra Belém agora. Munique lá. Tem voo direto? São Paulo, Munique? Munique que tu vai, né? Tem um barco direto. Estudar lá. Aliás, não é direto não, cara. Para em várias ilhas. Puta viagem legal pra caralho, cara. Tu vai ter que pegar a Air France, maluco. Vai, Ilha Madeira. Vai se conformando. Conhecer a Ilha Madeira lá. Air France. Vou te mandar uns links depois. Como é que o pessoal superou a nossa produção de café. Você já viu? Já viu a simulação do avião caindo? Vou mandar pra você aqui lá. Você vai gostar, cara. Chacoalhando 10 minutos no ar. Até chegar na água lá. Mano, você vai sair, tá nevando aí essa porra, cara. Você vai pegar neve no ar, cara. Quem vai pegar neve? Você vai pegar neve no ar, cara. É verão aqui, seu merda. Você tem noção do perigo? Você tem noção do perigo, cara? É... Tranquilo, cara. O avião estiver caindo, chega pertinho. Não, pega essas estatísticas aí. Não, difícil acontecer alguma coisa. Não, eu tô sossegado, sabe pelo quê? Você vem do quê? De American Airlines? Eu vou de Delta, cara. Qual? Delta? Delta. É, tranquilo, Delta. Acho que é meio desconhecido, né? Não, gigantesca, Delta. Uhum. Mas não tem erro, cara. Eu sento sempre ali do lado da aquela portinha de emergência ali. Se o avião começar a cair, eu fico ali. Você pula de paraquedas, né? Não, nem pulo. Eu fico esperando ali. Quando estiver chegando pertinho do chão, eu só pulo do avião pro chão. Acabou, cara. Não tem segredo isso aí. Velho, você tem noção... O que acontece quando dá uma pequena queda de pressão dentro do avião? Cara, eu vi lá no videozinho do Air France, cara. Sua cabeça esmaga, cara. Videozinho do Air France lá, vou mandar pra você. Imagina isso daí acontecendo no pau, mano. Tu vai ver lá. Tô brincando, cara. É difícil acontecer qualquer coisa. É. Muito difícil. Mas... Se acontecer... É impossível. Não é impossível. Você tem que crescer, cara. Pô, tá na hora de crescer, mano. Entrar na idade adulta aí, na vida adulta. Tô sossegado, cara. Tô sossegado. Sabe? Você já chega a tua hora aí, cara. Aí a gente vai ver. Só uma mortalidade, mano. A hora que você pegar ali, o seu caminho aí tem histórico, viu? Deixa eu ver. Vou mandar o histórico da sua trajetória aí. O meu aqui tá sossegado, cara. Não aconteceu nada ainda. Agora o seu, meu amigo. Não, cara. Vou te mandar o currículo. Você não tem noção, mas vou mandar o currículo pra você. Onde você vai passar? Você vai passar lá na Amazônia, velho. Ali é sossegado, cara. O problema é o Atlântico. Não, mano, ali é sossegado, mano. É, ah, o problema é o Atlântico, cara. A Gol, mano. E o acidente da Gol? Sossegadíssima. Gol. Na área que não tem radar, mano. É o Gol, pô. Simplesmente a área que não tem radar, é, cara. É, não. Eu venho pela praia, cara. Vendo ali o pessoal na areia, solzinho, sossegado. Cagar no pau, cara. Então, isso, meu. Sossegado. Não te falta, cara. E, para com essa coisa de ficar bebendo uísque aí e tomando remédio de criança aí, mano. Sabe? Entra na vida adulta, mano. Sabe, ficar tomando remédio depressivo aí, mano. Caramba. Se foder, mano. Entra na idade adulta, vai. Tá bom. Pode acontecer, só isso que eu tô falando. Tá bom, anotado, cara. Você tenha isso em mente quando você for entrar ali no... Você lê aquela palavrinha ali, ó. Você tá entrando ali no avião, Air France. Lê ali na frente. Só tem em mente, cara, quando você tiver vindo... Você lembra disso, cara. Eu quero que você bote isso na sua cabeça. Quando você estiver entrando no avião, você vai botar o pezinho lá, eu vou estar com o pé na terra. É, cara, mas já você vai estar no Atlântico, cara. Eu vou estar com o pé na terra, tranquilaço. Agora. Amanhã estamos sentindo posição contrária. A segurança aqui, né? Amanhã é o contrário. Lugar, cara. O meu lugar natural, cara. É, já é o contrário. Pode esperar, cara. Enfim, mas aí, você vai falar mais alguma coisa aí do jogo ou não? Chega dia 13. Você vai falar mais alguma coisa do jogo ou não? Não, cara. Não, já tá... Acabou, né? Basta, né? Já tem uma hora de programa aqui. Programa rapidaço que você queria fazer. vamos escolher os sons aí, cara. Hoje vai ser só Fusion, né? Só Fusion? Fusion, cara. O que você vai botar aí, cara? Eu vou botar um som do Miles Davis, das sessões lá do Tribute to Jack Johnson. É um som que depois foi lançado naquele Big Fun. E tá na caixinha do Miles lá também. Tem que pegar lá embaixo. Não sei o nome. Vou rolar esse som e quero rolar uma do... Pera aí. Deixa eu ver o nome do disco aqui. Vou olhar no meu computadorzinho aqui, rapidinho. Pera aí. Vai pensando aí o que você vai rolar, cara. O nome do disco é... Hymn of the Seventh Galaxy, The Return to Forever, cara. Que é o único disco deles que eu gosto, cara. Eu vou rolar um som desse disco aí. Where Have I Know You Before? Você não gosta? Eu acho interessante, mas não me empolga tanto quanto esse aqui, não, cara. Esse é o que eu acho mais diferenciado. Escutou outro, hein? Vou escutar com carinho, cara. Ah, e vou rolar um... Acho que eu vou rolar um Tony Williams também. Uma homenagem aos meus discos que chegaram aí. Caramba, você tá guloso hoje, hein? Tá bom, cara. Você queria rolar um Tony Williams, não? Não quero não, cara. Tá, eu até tinha pensado no Miles, lá um som do Black Beauty, que é o som Sabá. Ah, primeira lá. Primeira não. Não, não é a primeira, não. É a segunda, cara. Voodoo Runs the... Miles Runs the Voodoo Down. É. Puta, é foda isso aí, cara. Mas eu acho também um som muito longo, aí você já vai rolar, né, cara? Ah, foda-se, pô. Programa de 2 horas, cara. Bom, esse som aí fez muito sucesso aí na década de 2000 entre a galerinha descolada aí, né? Outro som então do Miles, né? Vamos fazer um bloco som... Miles. Bloco Miles. Vamos rolar esse aí e aqui eu escolhi, cara. Acabou. Bloco Miles Doom, né? Doom, altamente Doom. Vocês vão poder notar aí que esse som é incrivelmente sabático, assim, bem, bem interessante, né? Que aliás, esse som originalmente ele tava no Beats Brew, né? Beats Brew, a versão original do Miles Runs, mas é diferente ali, né? É diferente. Então essa lei do Black Beauty é foda, cara. É sabá puro ali. Muito sabá, né? Chick Corea ali, aquela guitarra, aquele... quer dizer, teclado como se fosse uma guitarra o bagulho. Bagulho absurdo. Explosivo, né? É absurdo. Pera aí, e o outro som... Pera aí, rapidinho. Beleza. Fala aí. Então, outro som que eu já tinha confessado aqui Off Pro Max. Doom. Que tá me tirando o sono aí no esquema, nessa pegada Fusion, né? Fusion Doom. É o som do King Crimson. O último som do Larkstonks. Puta que eu pariu, foda-se. Que o som é o Larkstonks, né? É. Em Aspect. Parte 2. Parte 2. Fudido. Cara, isso daí é... Helmet. Helmet puro, mano. Muito Helmet, cara. É foda, foda. Fodaço, cara. Fodaço. Pô, acho que a gente vai fazer um bloco King Crimson aí, cara. Vou Sério? Escolher uma do King que também. Que você quer botar? Vou deixar de fora do Tony Williams. Vou colocar um som do... Então vamos lá. Acho que eu vou colocar a segunda do... Pra deixar mais jazz, a segunda do Island. Que se chama... Deixa eu olhar aqui no meu computadorzinho. Se chama... Sailor's Tale. Sabe que som que é esse? Deixa eu ver aqui, peraí. É, eu sou... Eu já sou, em princípio... Pro King Crimson. Não, é, eu sou pro King Crimson da fase do Red, né? Dessa trinca aí, Red, Starless e o Larks. Antes eu acho legal pra caralho, mas... É, não é que nem que é pior, não, cara. Mas é, eu acho esquema. Que tem essa pegada mais brutal, tão brutal assim. Posso escolher uma, então, do... Então, do um... Posso escolher uma mais num aqui do Starless? É, o primeiro do Starless é muito foda, né? Eu gosto da primeira e eu curto a última pra caralho também. Fracture. Fracture. Deixa eu ver aqui. Tá. É, Fracture. É altamente sabá essa última também. Deixa eu botar. Vamos ver... Realmente, né? É foda. Pô, esse som é muito animal, cara. Esse disco é foda, cara. Esse disco é foda demais. Puta que pariu, cara. É, não. Bota esse som, cara. Então vamos fazer isso. É um bloco Miles, um bloco King Crimson. Mas eu quero colocar essa aí, do Return to Forever, cara. Ou não. Podemos deixar só um bloco Miles e um bloco King Crimson. O que você acha? É, eu acho que... É... Esteticamente fica interessante deixar só um bloquinho mais, outro bloquinho King Crimson, fica então, bonito. Façamos isto. Fica Tinha bonito. Mais alguma coisa que você queria rolar, não? Não, hoje eu também tô num clima mais Fusion Doom, hein? Legal, cara. Eu, inclusive, ontem à noite, antes de dormir, eu ouvi aquela... O Elvin Jones que te mandei? O Elvin Jones. Eu saquei qual que é o sabazinho ali naquele primeiro som. Foda pra caralho, Tem né? Tem uma quebradinha sabá mesmo. É animal, né? Cara? É maneiro. Curti, eu vou ver se eu acho o disco. O disco de verdade por aqui. Mas você pegou o resto do disco aí? Peguei inteiro. Eu ouvi ontem já. É. Antes de dormir, fiquei ouvindo. Pegar no sono ali, um donzinho. Jazz don ali. É, bonito, cara. É, Elvin Jones, foda. Aliás, aquela capa animal, né? Puta, maravilhosa. Ele desdentado com o Gola Cacharel, né? Por isso que eu quero, inclusive, o disco de verdade. Ficar olhando pra aquela capa ali, até não poder mais. É foda. Parece que é meio difícil achar esse disco, viu, cara? É, vou tentar. É. Vou procurar aqui, vamos ver. Você vai trazer um disquinho pra mim, chegando aqui? Já dei seu presente. Qual que é? Escaneei aquela merda lá. Porra, mano. O quê? Escaneei a porra do livro inteiro pra você. Isso aí é o seu próximo seu presente pros próximos 5 anos. Mas eu tenho família agora, cara. É. Tenho que cuidar dela sozinho. É, ninguém me ajuda, mano. Eu te ajudei, cara. Bom, tu pega uma camisetinha pra mim aí, velho. Ah, tá. Vai esperando. Não dá mais tempo, cara. Vou pensar no seu caso. Traz aquele vinil lá do San Vitus pra mim. Depois compra outro. Claro, tá bom. Vou pensar no seu caso. Ó, beleza, maninho. Beleza? Então. Você vai mandar uma mensagem final aí pros ouvintes aí? Ah, peraí, rapidinho, cara. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta pro programa aqui no Formspring. Pô, foi esquecido essa merda. Não, se você ouvinte tem alguma pergunta, manda lá que a gente responde aqui. Deixa eu entrar na página. Então, peraí que eu vou abrir aqui. Peraí, rapidinho. Santo. Vamos lá. Por que vocês não põem umas entrevistas com umas puta que torçam para o Santos no blog? Cinco dias atrás. Ideia majestosa e maravilhosa. Eu vou forçar aqui o nosso querido líder e chefe do Santos Vitos, o Marques, aí pra fazer isso daí, cara. O que, que você quer que eu escreva aqui? Vou escrever a resposta aqui. Totalmente a favor, cara. Você quer que eu escreva isso? Totalmente a favor? Entrevistar umas putas? É. Então, peraí. Aí. Totalmente a favor. Assinado. Orsi. Nas. Peraí. Eu tô vendo a sequência de fotos que você botou. Chefe. Do Durval? Puta, o Durvalzinho é foda, mano. Puta, tipo um rosto imutável, eterno, né, mano? Você não tinha visto isso aí ainda? Não tinha, cara. Caralho, olharzinho triste dele. É muito bom. Pô, deu uma cara que eu entrava aqui. O cara é seriedade pura, né? Deixa eu ver aqui no Forte Queen. Coloquei lá já. Agora tem uma outra aqui, pera aí. É verdade que você e o Horse têm uma união estável? Assinado Rick. Foi você isso, cara? Não foi, cara. Não sei. Não sei nem quem é você. Será que foi pra mim isso, esse você? É, com certeza. Né? Que... É, algum dos teus amiguinhos aí de festa índia aí, de merda que você vai, mano. Juno? Suas festinhas Juno aí de... Carinha de barba aí que escuta krautrock, aí se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Que eu escrevo aqui, cara? Escreve vai se foder. Vai se foder. Respondido, cara. Tem uma outra aqui, cara. Pra você. Horst Nasser. Que história é essa de que o futebol era o ópio das massas? O que é? Você que escreveu essa merda aí? Não, não sei, tá aqui, cara. É, tua cara de escrever essa... Minha cara? Tem mais gente que ouve isso aqui, cara. Não, ou você ou foi os mineirinhos lá. Deve ter sido mineiro, cara. É, foi eles aí. Eu tô ligado. O que você quer que eu diga dos caras? Os caras, eles ficam chorando. Porque eles não podem fazer parte aí dessa... Nessa grande festa, né? A irmandade de futebol. Mano. Os caras crescendo aí, cresceram aprendendo a odiar futebol enquanto eu conheço o pai deles e é torcedor do Galo. Grande Carlos Alberto, cara. Meu, esses uns moleques, sei lá, cara, quer fazer birra pro pai, não gosta de futebol, cuzão, mano. Peraí que eu tô condensando a sua resposta aqui pra deixar... impressa aqui na página. Vocês são foda. Cresceram aprendendo. Aprendendo. A odiar futebol. Pois vosso pai é torcedor do Galo. Que eu sei. E agora são frustradinhos. É, quer participar da Irmandade de Futebol aí, mano. Pois... Não dá, vocês não podem entrar, mano. Você entendeu? O Fox ficou a vida inteira velando, meu, enquanto tava passando lá a final, meu, Galo Cruzeiro, ficava lendo o livro de design. Que absurdo, tá ligado? Cara. Absurdo, mano. Que absurdo, mano. Que absurdo, cara. Lendo o livro lá do cara que fez o desenho do Alien. Eu lendo Heavy Metal. Acorda, Fox. Então, beleza, cara. Mineirinho safado. Mano. Acabaram as perguntas aqui dessa semana. Agradeço aí os ouvintes que estão participando e continue enviando as perguntas aí que a gente responde com o maior prazer, viu? Piranha essa pergunta da puta. Muito boa, cara. Muito boa. Seja lá quem foi o autor, você é um gênio. É, você tá do nosso lado aí. Então beleza, cara. É isso, cara. E você viu? Acho que saiu um gol aqui, deixa eu ver, cara. Opa! De quem? Deixa eu ver. Vamos analisar. Vamos ver se é o Mengão já. Fudendo. Vou tá começando a botar na bundinha do Bambi. Tá no rabinho deles. Vamos ver. Não, caralho. Os caras fizeram. Ah, mas pera aí. Foda-se esse jogo, cara. O que importa é que o Atlético Paranaense está ganhando do Corinthians, cara. Puta que pariu, pior time do mundo, cara. Acabaram de renovar com o senhor Mano Menezes. E agora vão ter Nossa, que pagar maravilha. Uma multa maior. Vai ser lindo isso. Ai, que maravilha, mano. Quanto que tá? Segundona, cara. Tá 1-0 pro Atlético. Nossa, é tesão demais, né? Já acabou o primeiro tempo. É muito tesão, né? É, lindo. Acho que eu vou assistir esse segundo tempo aqui, porque acho que vai ser bom, viu? Então vai lá, maninho. Beleza, papai precisa trabalhar aqui. Firme, então. Papai precisa trabalhar aqui. Eu também tenho que trabalhar um pouquinho. É, tô vendo. Você me encheu o saco pra interromper o meu trabalho. Vai, rapidaço aí, mano. Rapidaço. Já tem 1 hora e 10 minutos aqui. Caralho. Thank you. Thank you.